di cose da Milano, sarà mai beggiata. Ogni beggiata. Papà, mi mangio un ballo, tutto cazzo sta scrivendo la sera. Você já sabe o que esse tio veio fazer aqui? Tem. Você sabe tudo bem com você? Tudo bem. Eu vou pedir, o tio vai pedir uma coisa pra você. Você sabe o que esse tio veio fazer aqui? Ele veio falar. Veio falar. Então ele veio falar com você, pode ser? Pode. Então o tio fica muito agradecido desde já, viu? Tá. Você fica à vontade. Vai Guaraná. Tá, vai chegar o Guaraná. Balinha. Isso aqui é a sua vinha? Pera. Essa é grande, ó. Tem suas coisas também, você quer? Ah, vem Cosme da minha. Eu quero. Oi. Aquele. Eu quero minhas coisas daqui. E eu quero. Boneca. Aquele que tem o negócio igual do da avó. Sabe? Não sei, mas tem aqui, eu vou ver. Oi. Como uma balinha. Uma balinha? É. Oh, gostoso. Olha a balinha aqui que o tio pegou. Olha, uma bala verdinha. Qual cor que você mais gosta? Eu gosto de rosa. Rosa? É. Tem seu copinho também, esqueci. Quer? Não. Mas esse doce é muito gostoso. Eu é o que eu mais gosto, esse. Qual? Esses dois, ó. Vamos ver. É essa balinha. Uhum. E cada uma ela vem com uma cor. Ah. E essa aqui que é de coco. Você gosta da bala de coco? É. Dá aquele. Que gostoso. Negócio de amarrar aqui, ó. Agora você precisa pôr tudo Eu isso. Vou pôr, calma. Você é uma criança? Eu sou uma criança. Eu tenho 6 luas. 6 luas? É. E você colheu essas luas onde? Deus emprestou? É, eu tenho 6, que é como que fala aqui? 6 anos. Ah. É esse. Ah, pensei que era a lua. 6 anos? 6. É, dos 6. Você gosta? Você acha que é uma idade boa? É gostoso. Por quê? Porque a gente, depois que a gente trabalha, a gente pode brincar. E os tio grande, eles não podem. Eles não brincam mais. Não brincam mais? E aí eu fico comendo doce e tomando guaraná. Olha. E quando você vem trabalhar? Você gosta de trabalhar? Gosto de trabalhar, mas a gente não trabalha só aqui, não. Trabalha onde? Trabalha lá em cima também. Em cima? É. Lá na Aruana? Tem que trabalhar, é. O que você faz lá na Aruana? Tudo tem que trabalhar. O que você faz lá na Aruana? A gente ajuda. Ajuda? As crianças que estão tá chegando lá, né? Ah. Quando elas saem daqui. Olha. Que elas vão tudo pra lá. É. Aí a gente tem que ajudar. E a gente ajuda os grandes também. Os grandes também? Também. Uhum. Quando chega lá, porque chega, eles chegam lá, tudo sem saber aonde que tá. Olha, fica perdido? Todos. As crianças? Todos. Os grandes também. Você ajuda as crianças? Ajudo tudo. E qual que é a última que você ajudou? Foi uma criança ou foi um grande? Foi um que é, ele era um pouquinho mais, tinha mais lua um pouquinho que eu, mas ele ainda não era grande, né? É. Ele foi, era um menino, aí ele foi pra lá porque ele tava doente aqui. Ai. Aí ele desencarnou aqui, uhum, e foi lá. Aí a gente ficou ajudando ele pra ele melhorar do... Porque quando você sai daqui, que nem ele que tinha uma doença aqui, ruim. Esse? Ele. Só esse? Só esse. Só boneca? É, porque ela tem o negócio igual a da avó. Deixa eu ver essa boneca. Tá vendo? O que que é esse negócio? Ah, Rosário. É, ela tem igual a da avó. Quem é a avó? A avó é a avó que cuida de mim lá, que olha eu. Ah. A avó não tem um desse, ó? Tem. Então. Carrega um Rosário. Aí a minha também tem. Você gosta de refrigerante? Eu gosto de guaraná. Então. Aí o menino, ele foi pra lá. E ele tava muito ruim aqui. Ah. Aí quando ele chegou lá, que ele desencarnou aqui, a gente quando desencarna aqui, vocês, a gente não, né? Vocês. Não leva o que tava aqui. Não leva a doença daqui. Só que, não. A doença é daqui, tio. A doença, ela fica aqui na terra. É vocês que procuram ela. Ai. Aí ela não vai junto com o menino, mas só que quando ele chega lá, ele ainda acha que ele tá doente. Então eu fui lá na hora receber ele. Você conversou com ele? É. O que você falou pra ele? A gente ajuda, ele não tava falando muito, né? A gente ajuda ele a ver que ele não tá mais doente. Nossa. E que quando ele pagou aqui, quando ele foi pra lá, agora ele tem que desenvolver lá. Mas você falou assim, você não tá mais doente, você falou isso pra ele. Falei, a gente ele falava acreditou assim, devagarinho, né? Ah. Ele ainda tá lá, na casa, que pega as pessoas pra... De recuperação. Essa. Olha. Tem bastante gente triste nessa casa? Lá não tem triste. Não tem? Lá é todo mundo alegre. Mas só que nem ele. Ele chegou lá e ele não tava ainda falando e nem andando. Tava confuso? Ele tava. Então ele fica lá, mas ele não tava triste. E como ele falou o nome dele? Não. Mas ele é da terra, né? É, ele era daqui, né? E ele então se ajudou. Você ajuda então, você fica falando, você chama eles pra brincar? Chama. Os que já melhora, eu chamo. Chama? E vocês brincam assim do que assim? Vocês brincam lá do que assim? A gente brinca muito lá com as florzinhas. Porque eu gosto muito de florzinha. Você gosta? É. Aí A gente fica brincando lá na onde tem aquele monte de flores. Olha, fica correndo? Corre. Então, você está querendo dizer que precisa de pessoas que eduquem aqueles que chegam e ajudam. Que mostra o que está acontecendo, né? Tem que mostrar para ele que ele já não está mais aqui. Então, que ele já não tem mais aquela doença, que ele já não precisa usar essas roupas, ele não precisa mais. Entendi. E você tem, assim, um amiguinho que sempre vem com você quando você vem para a Terra? Tem bastante amiguinho que vem, que fica junto. E tem lá na casa que eu trabalho lá, do tio, a gente tem os amiguinhos lá. E a gente está sempre junto. É? É, a gente vem sempre junto. Quantos vieram hoje? Vieram bastante? Aqui tem 5. 5? É. Olha. E quando assim você conversa com uma pessoa assim, que nem aqui tem, estamos em 3, sem contar com a sua médium. Como você chama a médium? De cavalo? Cavalinho. Cavalinho. É o cavalinho. Aqui tem mais outros 3. Cavalinhos. Cavalão. Eita. Tem mais 3 cavalões aqui. E o Erê, por exemplo, do pai Daniel, do Rodolfo, eles estão por aqui também? Ah, por causa do evento, daí já vem. Vem. É. Ah, entendi. Eles vêm porque eles sempre ficam passeando aqui. Fica. Só quando que vocês. A gente vem ver. Você vem pra, também quando não é chamado? Vem, que a gente vem ver se tá tudo direito. Olha. A gente ouve dizer que o Erê consegue resolver muitas coisas que outros guardiões não conseguem, é assim mesmo? É. Mas. Eles também conseguem, né? Ah, entendi. Eles também conseguem resolver. Todo mundo consegue? É, mas aí cada um trabalha numa linha diferente, né? Uhum. Cada um faz um negócio. Faz um negócio. Pra todo mundo trabalhar igual, né? Ah. Senão eu não ia querer trabalhar. Você não ia? Eu ia querer só brincar. Ah. Ou ficar brincando com as florzinhas lá. Mas aí não pode, tem que não trabalhar pode. Também. Olha. E agora que você tá trabalhando, você sabe qual religião que você trabalha? Eu venho na Umbanda. Na Umbanda? Você teve que estudar da Umbanda alguma coisa? Teve. Ou só a avó que falou, é Umbanda e pô. Não, lá a gente tem que... Tem? Que fazer, né? Tem que fazer? A gente tem que ver aquele que escreve assim. Uhum. É, guarda ela. Tem que saber tudo. Tem que saber? A gente também estuda. Eles ensinam você a cantar musiquinha? Musiquinha. Você gosta de musiquinha? Eu gosto. Você quer cantar uma musiquinha? Eu quero. Canta uma. É assim, ó, mas aí, ó, os meninos não podem vir, tá? Não pode? É, não, pode. Tá bom. Tem uma musiquinha assim, que é papai me manda um balão com todas as crianças que vêm lá do céu. Papai me manda um balão com todas as crianças que vêm lá do céu. Tem doce, papai, tem doce, papai. Tem doce lá no jardim. É essa musiquinha que eu gosto. Sabe mas que a gente tem um monte de musiquinha. Tem? Nossa. É. Você... Às vezes as pessoas acham que você tem mais do que 6 luas. Às vezes. Acha que você é mais... É mais... É mais. E tem gente que acha que é menos também. Por que será que acontece isso? Eles não sabem, eu não falo isso pra todo mundo, o tio não sabia. O tio não sabia. O tio não sabia, tio? Como que foi assim o começo quando o seu cavalinho tava desenvolvendo? Às vezes tem gente que fala que o Erê é o último que chega porque tem uma energia mais pura, mais sutil. Como é que é? O cavalinho tinha medo, né? Ah. Cavalinho não queria, não. Não? Cavalinho não queria. Sempre gostou de ir só pra ver. Mas cavalinho não queria trabalhar. Ah. Aí a gente juntou todos os guias que vai nele assim. E aí prepara. E aí falou com ele. É. e preparou tudo. E ele falou, pode. E aí ele não teve que falar nada, ele não tem escolha. É? É assim? O cavalinho não queria. Não queria? Você é pequenininha lá no mundo astral? Eu sou pequenininha. É. Bem pequenininha. É. Você se veste como? A gente sempre tá de branco. Ah? É. E aí, às vezes, tem as festas lá, né? Também. Ah. A gente tem, faz festa lá. Tem festa? É. Como aí é que é? Eu tenho uma outra cor de rosa. Olha. E qual que é o seu nome? Meu nome é Luizinha. Luizinha? É. Mas não confunde você com a Rosinha? Quando você vê essa cor de rosa? Confunde, todo mundo chama do nome que quiser, a gente não liga muito. Não liga? Não. Ah, yeah. A gente e você troca de roupa também, né? Às vezes. Os outros falam, a minha vem só de rosa, o outro só vem de azul. É, não, a minha tem a roupa rosa que é pra festa. É a bonita. É a roupa bonita. Depois a gente fica de branco, porque é mais fácil, né, pra ir ajudar os meninos que chegam lá. Ah. Pra estudar também. Mas você gostaria de preferência de ficar de rosa? Eu queria. Não pode? Não. Quem que fala? É a avó? A avó. A avó que fala que tem que ficar de branco e aí depois põe a rosa só pra festa. Ah, por causa que tem hora que vai encontrar com os meninos pra ver que é ajuda, né? É. Então você é uma enfermeira? Eu ajudo lá na coisa. Ah. Mas aí eu não faço as coisas que as... Faz. Essa que você falou, é as tia grande. É? Tem tia Carol? Tem. Tem? Tem. Ah, sabia, ela conhece o Luquinha. A Luquinha? Tia Carol, é. Luquinha veio falar comigo já. Viu? A gente trabalha tudo junto. Tudo junto. Pra ajudar os meninos que chegam. Ah. E aí depois que ajudou, a gente vai brincar, depois a gente vai estudar, depois a gente vai trabalhar. Lá é cansa, viu, tio? Cansa. Cansa. Ixi. Porque você tem que ajudar, depois você trabalha, depois você estuda. E tem animalzinho? Tem. Oh. Tem os gatinhos, os cachorrinhos, tem os cavalinhos. Pônei, pônei. Também. É, tudo cavalinho pequenininho. Olha. E, mas eles correm rápido. Correm. Você já montou? A gente brinca com eles também, já. Eles deixam montar? Deixa. Porque a gente brinca com eles lá, correndo nas florzinhas. Uhum. E quando você aprendeu da Umbanda, o que falaram pra você? O que é? O que você aprendeu lá da Umbanda? Aprendi que a gente vem aqui pra ajudar todo mundo. Uhum. Então, a gente não precisa de pataco, que nem vocês daqui. Né? Então, a gente vem de coração pra ajudar. Uhum. E pra querer que as pessoas, elas vão pra lá sem essa... Como fala? Sem essa... Esse negócio que pensa aqui, igual daqui. A gente quer que chegue lá com as coisas boas, né? E a gente também faz isso porque tem gente que precisa voltar pra cá, né? É. Não cumpriu tudo. E aí tem que vir melhor do que veio da outra vez. Olha. Então aí você já vai aí ensinando... Mas os erês chegam em terra, só sabem brincar? Não, a gente trabalha também. Na terra? Trabalha. Trabalha faz o quê? Trabalha, faz trabalho, porque que nem lá na casinha que a gente vai, tio, a gente vai os grandes, pequenos, pra pedir ajuda pra gente. É. Né? Eles pedem ajuda, então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ajudar a melhorar o caminho deles. A gente tem que melhorar eles a não ficar doente. A gente trabalha mais do que brinca. É que quando a gente vem aqui, é dia de festa. Então parece que a gente brinca mais do que trabalha. Você só brinca. Mas parece só. Parece. Porque disseram que às vezes mesmo o Erê não tá conversando com alguém, ele tá fazendo alguma coisa. Tá. É? Ele sempre tá fazendo alguma coisa. Ele fala. Tá olhando. Quem que tá ali, quem que precisa. Mesmo que nem se o tio for lá e não vier falar com a gente vê, a gente pode até ajudar se você falar nada. Ah, então, quando você tava no atendimento, você já deu atendimento pra alguém? Já. Já? O que que a pessoa mais fica pedindo assim pro Erê? Doce? Não, tio, ela come doce porque a gente que dá pra eles o doce. Eu não dei pra tio o doce. Quer doce, tio? Sim, tio. Oi, filha. Ah, obrigado, viu? Quero sim. Quer doce? Obrigado. Os doces eles não pedem, a gente que dá. Mas quando o Herê dá o doce, o Herê joga um axé, um doce? Antes de eu dar o doce pra vocês, eu já joguei. Já? Que legal. Do mundo astral, é né? É tudo bem vivo. Mas a gente não vê, né, o axé do Herê. Mas o corpo sente depois sim, que come o doce. Por isso que a gente faz vocês comer doce. Aham. Que é pra melhorar, pra limpar, pra ajudar a ficar mais leve. Do que a gente tava falando mesmo antes? Você a lembra? Gente tava falando do menino, o que a gente faz aqui quando a gente vem, isso, não é? Isso mesmo. Então, a gente faz, assim, a gente brinca, a gente trabalha, a gente faz, as pessoas pedem pra ter saúde aqui na Terra e pra ter paz, né, pra que nada aconteça pra eles. É isso que eles vêm pedir pra gente, pra ajudar nos caminhos. Olha. E quem pede saúde, você faz o quê? Você manda pra vovó se pode ajudar? Você já sabe se pode ajudar? A gente já pode ajudar, né? Já pode. A gente tá ali, a gente já pode ajudar. Mas aí, eu não mando ele fazer nada, não. Eu que faço. Então, a gente faz um trabalhinho com uns docinhos, uma florzinha. E aí, a gente faz assim, ó. E joga assim, ó. Em cima do docinho. E aí a gente fala pra ele só colocar aquele docinho assim lá no jardim. Eu não sei fazer banho, que nem a avó faz. Não sabe. Não. A avó que manda fazer banho, quando tem que fazer alguma coisa assim, ela que manda. É. E aquele de tomar também. Não sei fazer. Eu só faço o trabalhinho bonitinho com o docinho e a florzinha. O que eles tomam? Você sabe que aqui é perigoso, né? É bom que você já não faça, porque as pessoas às vezes se mandam tomar banho e elas realmente voltam limpas, né? É. Depois do banho. É isso. A gente não manda, não. Não manda, né? Tá. Olha, você deve ser muito bonita, né? Eu sou bonita. Mas então lá você faz um trabalho lá, você corta a grama, o que mais você faz? Você só recebe as crianças, mas você falou que você faz mais coisa, né? A gente tem que ajudar, né, a manter tudo limpinho. A grama não cresce hoje, mais, né? Não, a gente tem que manter mais o jardim bonitinho, né? Sempre com a florzinha lá, bonitinho. Tem que ajudar. E você tem, assim, uma casinha onde você mora? Uma casinha. Eu moro com a avó. A avó? Uhum. A avó deixou a casa rosinha? Não. O que, que a avó ensina vocês a rezarem? Ela ensina. Ensina? E quem é que vai lá visitar vocês, assim, de uma outra colônia? Vem gente da outra colônia? Vem os amigos da avó, vem os meus amiguinhos também. Você já viu o Preto Velho? É, o vô. Ele vai lá visitar? O vô fica lá com a avó, né? É? É, a gente mora junto. É? E eles... E eles têm paciência? Não. O que que eles fazem assim que não tem paciência? Não, tem que fazer tudo certo, senão eles brigam. Briga? Aí eles brigam, aí a mas gente só trabalha na devagar. Hora de brincar. Na hora de brincar, só anda devagar. Só anda. Porque eles veem tudo que a gente faz. Então vamos andar de rápido, né? Devagar neles lá é só andar. O resto não tem nada devagar. Aí ele faz a gente limpar tudo e trabalhar. E aí chega na hora de brincar, ele fala assim: não vai. Aí ele briga e não deixa a gente brincar. Você sabe o nome do vô? Não. Nem da avó. Não. E quando o vô fala, todos os meninos obedecem? Tem que obedecer, né? Mas às vezes não. Aí eles não deixam a gente brincar. Não deixa. Olha, você já chorou? Eu já. Você já chorou? Já chorei. Conta pra gente a última vez que você chorou, por que você chorou? Eu chorei porque eu não cuidei do jardim direito e aí a avó não deixou eu brincar. Ai. Porque eu tava com pressa pra ir brincar, né? Eu corri no jardim e não fiz direito. Ai. Aí não deixa. É igual quando a gente vem aqui. Isso. Quando a gente vem. Aqui, a avó ficou olhando. Ela veio junto? Ela veio. Ela tá aqui, a avó. É, porque ela tem que ver. Tem. E aí você faz coisa errada aqui, de bagunçar, você não vem mais. Não vem mais. E então quando... por isso que eu não bagunço aqui. Não? Não, aqui já teve não. Alguém que não veio mais? Por causa que bagunçou? Já teve, mas aí depois vem, né? Ah. Vem assim, fica uma vez sem vir. Mas como a gente vem pouco pra cá, hoje não era pra eu estar aqui, né? Não era? Hoje não, hoje não era dia de eu vir aqui. Você ia fazer o que essa hora? O que você ia estar fazendo? Essa hora? Então, eu vi que eu ia estar cuidando do jardim. Daí... Aí eu vim pra cá, vai lá com você. Eu salvei você então. É. Eita, que legal. E aí a avó falou, mas vai ser rapidinho, já vai voltar a trabalhar. É. Falou, não? Fala. Eita, avó. Porque tem que voltar, né? Tem que voltar? Tem que voltar a trabalhar. Não, porque não o jardim tá lá. E se eu não cuidar, eu tenho que fazer a minha parte lá. É tudo dividido. O pai João falou que na hora que você vem pra terra, você passa por alguns lugares escuros que estão tudo em volta da terra. E não pode olhar pela janelinha. Como é que é quando você vem pra terra? Você vem do quê? De lá da Aruanda? A gente só vem, né? Você só vem? Você fecha o olho lá, aparece aqui? Aí eu não olho, porque ele falou desse lugar, mas ele não deixa a gente ir. Não deixa? Não. Tem esse lugar? Ele falou que tem. Mas ele não deixa a gente ir. O que você já viu que é mais feio? Que você já viu? Que é mais feio. Que é mais feio, assim. Você já viu um bicho feio aí? Não, porque lá é bonito. Lá tudo é bonito. Lá é. E eu só fui pra lá. Num lugar feio. Mas você já ouviu falar, assim? Feio é aqui, né? Feio é aqui, nesse lugar que vocês ficam aqui. O que que é feio aqui? É feio porque as pessoas são ruins aqui. Mas daí você... Elas fazem ruindade com os outros, né? Ai. Que não é bonito. Você gosta de ver os outros fazendo ruindade? Não. Qual a ruindade que você menos gosta? Eu não gosto quando mata uma pessoa. Ah, você também... Você gosta quando coloca chiclete no cabelo do outro? Aí é brincadeira, ah, né? É assim, não é não. Aí é brincadeira. Mas lá vocês não fazem assim. Lá não pode. Não pode. A hora que chega numa brincadeira que acaba sendo desagradável pro outro, daí o vô já ensina. Você já nem se sintoniza com esse tipo de coisa, né? Então, esses meninos que chegam lá, eles chegam meio deformados, meio feios, às vezes. Chega, mas aí fica muito rápido, né? Porque o feio é daqui. Ah. Então ele chega lá feio, porque ele ainda não sabe que ele tem que ficar lá, ou ele ainda não desligou daqui. Ah. Por isso que fica. É por isso que fica feio. É. Mas todas essas coisas... Ah, rapidinho? Muda é rapidinho? Lá. Quando chega lá, muda rapidinho. Muda. E tem, assim, instrutor que sabe, né, como é que ajudar uma ferida a fechar. Tem. Você já aprendeu isso? Não. Só a tia grande? Só a tia grande. Oh. Não vai esquecer de dar um abraço na tia Raquel. Ah. É Carol. Tia Carol. Que você falou. É, sim, tia Carol. Tem nome de tia Raquel. Deve ter tia Raquel também, né? Tem, mas você tinha perguntado pra tia Carol. Não. Então... Manda um abraço para as duas, já que vai falando, né? Então tá, o Erê, você já perguntou assim por que você fica só de criança e não fica de adulto? Não, eu gosto. Você gosta? Porque eu gosto de ficar assim porque eu tenho tempinho para brincar. O grande não tem. Não, mas aí não vale. Então eu gosto de ficar assim. Né? Mas o vovô ou a vovó já ensinaram que você... É um espírito que pode ficar de qualquer aparência? Já. Já. Mas você gosta de ficar assim? Eu gosto de ficar assim. Ah. Porque aí eu posso cuidar do jardinzinho que tem lá na casinha do vô. Aí eu posso brincar também. Aí as coisas de limpar a casa eu também ajudo a avó, mas aí é pouco. Você lembra alguma coisa da sua vida, de quando você era? Você nunca veio na Terra? Eu já. Eu saí daqui. Você saiu? Eu saí daqui. Com 6 aninhos. Foi. E aí, você viu que eu mostrei os dedinhos pra você? Você sabe contar? Não. Mas você já sabe que tá falando de mim. É. Já fizeram isso? Vocês, né? Já fizeram de mostrar assim a mão pra você? Então, então você já viveu aqui, teve uma vida bonita? Não. Não teve? Não. É por isso que eu tenho a minha boneca, porque aqui eu não tinha. Oh. Aqui eu não tinha minha boneca. Não podia. Você era pobre. Bem pobre. É assim que vocês falam? É. Quando não tem muito dinheiro pra comprar uma boneca. Não. Não tinha nem a roupa rosa bonita. Sem dar ver. Pra ir na festa. Sem dar ver gente assim aqui. Aqui tem muito, né? Você fica triste. Eu fico. O que você acha? Dá uma porque mensagem. Eu não tinha nem um docinho pra comer. Não tinha? E você acha que tem uma criança dentro de todos nós? Claro que tem, tio. Que? Sempre tem que ter, senão você vai morrer. Tem que ter, sempre tem que ter. Cê, às vezes, você não olha assim no espelho, só quando você tá sozinho, fala pra mim. É. Só quando você tá sozinho, quando na frente dos outros, vocês não fazem, não. Não fazem. Faz palhaçada, careta, na, Sozinho a gente faz bastante tempo. Então. É isso? É isso. É a palhaçada que tem que fazer, né? Tem. Tem que ser alegre. Igual as crianças. Tem que ser. Você ainda acredita no Papai Noel? Eu nunca acreditei no Papai Noel. Porque nunca tive Papai nunca Noel. Nunca foi na sua casa? Nunca foi. Mas você ouvia falar da casa dos outros? Tem na casa dos outros? É, os que ficavam perto de mim daqui quando eu tava aqui, eles falavam. Então mas você vivia uma vida triste porque você era pobre? Eu era. E você lembra o que fez você morrer? Eu fiquei doente. Ah. Quase. Eu fiquei doente, aquela doença que é de. Aquela de tosse. Ah, quando tuberculose. Tosse. Nossa. E aí, depois que você morreu, a vovó veio te buscar. Foi a vovó? É. Foi a tia Raquel ou tia Carol? Não, quem veio foi a vovó. Ela tava me esperando já. E ela? Porque eu já sabia, né? Já sabia. Que eu ia embora cedo. E você vê, às vezes, outras crianças desencarnadas? Você já veio alguma vez buscar alguma? Já, esse menino que eu falei pra você. Você veio buscar até? Vim. Ah, você não ficou esperando? Eu vim junto. Não. É difícil de tirar do corpo? É difícil. Ah. Mas aí a gente vai conversando com ele. Por isso que vem, às vezes, vem as criancinhas. Pra poder ir falando, mano, porque tirar uma criancinha, outra criancinha, puxar a criancinha é mais fácil. Ah, eu pra não levar sabia. Embora. É. Ah, aí uma criancinha vai e fala que não é assim, que ele tá doente só aqui e que lá em cima vai ficar tudo bem e a gente consegue levar ele. A gente chama ele pra brincar e ele vai. Olha. E às vezes tem assim, alguns bichos feios. Que fica de longe esperando assim, se ela der alguma coisa errada pra pegar alguma coisa. Aqui fica. Fica né? aqui? Então aqui você já viu assim alguns assim que aqui dessa vez eu não vi não. Não viu não. Mas já você sabe que fica. Você já ouviu alguém contar? Já, a avó que conta, né? A avó busca muita gente aqui. Vem, busca bastante. A avó busca. Você além desse daí buscou outro também? Não. Esse daí foi a só primeira esse. Experiência. Foi a última. Porque você fica muito ocupada com o jardim, né? Com o jardim. As florzinhas, né? As florzinhas lá. Você gosta de florzinha? Mas né? É que não pode. Não pode. Não pode vir sempre. Ah, você tinha alguma ligação com essa criança? Não. Não tinha nenhuma. É que eles chamam. Só que se vier, ó. Assim. Se vier muita criança pra buscar alguém, vai dar bagunça, né? Eita. Aí a gente vai querer brincar. Então, não pode vir sempre, tem que vir um de cada vez, junto com os tios, porque vem pra trabalhar. É, não é brincadeira. Aí se juntar todo mundo, todas as criancinhas lá, a gente vai querer brincar. Vai, não pode. Não pode. Aí é trabalho. Mas daí até pra isso tem que aprender, né? O que, que vai fazer. Tem que aprender. Eu tive que ver muito. Que? Me ensinaram bastante. Tem televisãozinha lá? Não tem? Vocês não põem assim uma classe falando assim, olha, foi assim um resgate, olha, assista. Só lá onde que a gente faz aquele de escrever. É, lá tem. Daí você já viu assim o outro. Lá né? Mostra. Mostra. O que, você que, já que viu? Aconteceu. E ensina também o que a gente tem que fazer. Ensina. Nossa. Então tá, daí você resgatou esse menino e foi e aí levou pra lá. Vocês colocam ele nos aparelhos pra cuidar pra ele não ficar fraco nem nada. É, ele fica. Fica mais... fraco, né? Depois que morre. Fica. Todo mundo. Fica, porque não aceita que foi pra lá. Ai. Ninguém aceita. Porque ninguém não entende, chega né? lá feliz. Porque não entende, né? Você acha que hoje as pessoas da Umbanda, que sabem que quando morre a vida continua, você acha que quando elas morrerem elas vão já saber melhor, vão chegar feliz? Não vai. Porque é igual a gente entra no hospital. Isso, porque aqui a gente sabe que lá vai ser melhor, a gente conhece, sabe que vai continuar lá, que aqui é só uma carne aqui, só que a gente se apega muito aqui. A pessoa que tá junto, aos bichinhos. É. Então a gente fica muito aqui. Entendi. Então quando chega lá, não quer ir, não quer ficar. Porque fica pensando que deixou os outros aqui. Ah, e você já teve uma criança que depois que tá lá quis voltar? Quero voltar pra minha mãe. As pequenininhas querem voltar. As pequenininhas que nem eu, assim, a gente quer voltar. Você quis voltar? Quer voltar. Foi seu caso? Foi. A gente quer voltar porque ficou aqui, né? Aquela... A minha mãe que era a minha mãe aqui na terra, ficou aqui. Ficou. Eu tinha triste. Um monte de irmão. Ficou triste. Eu ouvi dizer que quando as pessoas ficam tristes, não é bom pra quem vai. Não é. Por isso que a gente... Por quê? Porque a gente não consegue pensar só lá e recuperar e pra ficar melhor. Você ficou vindo. Então a gente fica... Aí fica... Bagunça tudo. Então não é você ficar chamando ninguém. Eu ficava. E aí dá mais lembrança. Aí não é legal. Aí a gente quer voltar. Mas aí a avó veio e falou pra gente. As tia grande falaram que também, que não podia voltar. Porque aí não dá pra voltar. Como vai voltar grande pra cá? Aí tem que ficar lá. Tem que ficar. Entendi. Bom, daí depois que vocês ficam lá, vocês encontram o preto velho e a preta velha. Mas vocês encontram o caboclo também? A gente vê, mas eles não ficam no mesmo lugar que a gente. Não fica. Nem os preto velho. É só fica, quem cuida. A avó fica? Não. Sim. Eu moro com a avó. Você mora com a avó. Mas porque tem que ter alguém pra cuidar. Mas tem um lugar dos preto velho que é uma colônia só de preto velho, não tem? Minha avó fica junto comigo. É só a avó. Ela fica comigo lá, que a gente tem a casinha e fica junto. E o caboclo fica onde? Você não sabe? Ele fica no outro lugar. Mas eu já vi eles. Você já viu eles? Já. Eles são feios? Eles são feios. Eles têm uma cara de bravo. Bravo. Ele fica gritando. Tem flecha? Tem. Todos? Alguns. Alguns que tem. Alguns tem umas penas assim na cabeça. Alguns pintam assim, se pintam. Pinta. Eles são muito feios. Já teve ele que quis imitar eles, assim? Tem, às vezes a gente brinca de índio. A gente brinca de índio. De índio. E aí eles ficam bravos, mais bravos ainda. A gente põe umas florzinhas, assim, na cabeça, pra imitar o negócio deles. Olha. Mas não consegue, né? A gente fica mais bonito que eles. Ah, é. Tá certo. E, então, mas você já conversou com algum? Tem medo? Só de ver, não quero, eles são feios. Mas tem ele que conversa, né? Sabe? Tem medo. Tem. Mas não é medo, é porque eles são feios e eles são bravos. Vocês não têm medo? Não, medo não. Não? Mas eles são feios e são bravos. Aí eu não quero conversar. Não quer. Então tá. E quando... Mas eles chegam a fazer reunião, obviamente, quando tem a reunião do próprio cavalo. Você não teve reunião com as outras entidades do seu aparelho, do seu cavalinho? Não. A avó que vai fazer é o que a avó fala. A gente faz assim, a gente preparou ele junto. Preparou. Então, mas não é que vai todo mundo junto e vai mexer no cavalinho. Não. Isso é tudo uma sintonia. De todos com então, o cavalinho. Então você não conversou com todas as entidades dele? Você sabe quem que é, você sabe o nome deles, já Sim, viu... porque eles também me conhecem. Já viu a foto. Você consegue ver assim... Viu quem? A foto. Que isso? Assim, é uma imagem paralisada. A imagem fica assim, aí eu imprimo num papel, vou lá e olho. Não. Não tem. Mas então, por exemplo, se você está aqui agora, Eu falo da tia Carol. Você consegue ver ela na sua mente? Porque consegue tem uma tia Carol lá. Tem essa? Você consegue ver ela na sua mente? Tem. Então você consegue ver as pessoas de longe. É. Você estando aqui, você consegue ver ela lá. Você consegue saber o que ela está fazendo. Algumas. Ah, entendi. Não é tudo. Porque é difícil a gente saber. Fica comigo lá. É. Que tá mais junto, as tia grande que me ensina. É. Que fica tudo lá naquele lugar onde as pessoas daqui vão estar lá. Tá. Porque a gente, para aprender como é que o espírito faz, se você quiser se comunicar, por exemplo, com uma tia grande agora, você consegue? De longe eles escutam o seu pensamento, né? Eles conseguem, mas com a tia que fica lá comigo, porque ela sabe que eu vim aqui. É, sim. Essa você consegue falar, tia, preciso de ajuda, tia, vem aqui, e ela ouve. Ela se ela não vier, ela manda ouve. Isso. Na oração acontece igual? Acontece. É. Porque a gente consegue receber todas as que você faz aqui. Funciona igual. A gente consegue perceber ela, receber elas, e aí vai ajudar você. Ah, yeah. Então, se a quem está agora escutando a gente e disser assim, Luizinha, Luizinha, vem aqui ajudar minha vizinha, você vem? Tio, você está brincando comigo assim, por né? Por quê? É uma oração, se é feito de coração. Se é feito de coração, se precisar de ajuda, a gente consegue. Mas tem então um jeito certo de fazer oração para se evocar? A oração, tio, ela tem que vir do coração. Do coração. Então, não adianta você, porque a avó ela ensina a gente o Pai Nosso. Pai Nosso. Né? A gente faz. Mas não adianta você fazer o Pai Nosso aqui e não ter fé e não sair do coração. Porque esse Pai Nosso não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar? Não. Como é que é uma oração do coração? É aquela oração que você faz pura, que você faz com muita fé. Muita fé. Que você faz ela sem querer prejudicar ninguém, que você faz ela sem querer ganhar nada. Você só tá agradecendo e pedindo aquilo que você realmente precisa. Então, mas se alguém precisa da ajuda da Luizinha, como é que faz assim uma oração de coração? Só isso. Faz uma oração de coração. Daí você vem ajudar? Faz criança, faz. A gente vem. Mas se fizer, que estão vendo você aqui, não você. Não, então, mas se eu não puder, vai vir outra criancinha. Vai ser escutado igual. Vai. Se fizer do coração, vai. É. E se alguém colocar um doce pra você? Ai, aí eu vou vir comer. Aí você não vai mandar ninguém, né? Não. Aí eu venho aqui comer doce. Você gosta mais de qual doce, assim, de todos? Eu gosto dessas balinhas que acabou, tio. Tem mais? Quer? Eu quero. Dessas balinhas, que é uma de cada cor, aquela eu gosto. Verde, igual aquela verdinha que eu mostrei no começo. Eu gosto da balinha de... De coco. Olha. Mas... eu gosto também do bolo. Do bolo? Gosto do bolo. Eu gosto também do brigadeiro. É. É. Se a... Mas eu não gosto de Maria Mole. Eu não como Maria Mole, eu só uso Maria Mole pra fazer trabalhinho. É. Mas ela então... é molenga, é ruim. Mal é ruim, também não gosto. E bolacha, você gosta de bolacha? Não, é só docinho. Bolo que... aquele bolo que tem um negócio acima e tem o bolo. É, mas eu como do outro também. Como, tá bom. Mas então eu coloco um brigadeiro pra você. Pode pôr. Pode pôr. Pra quem tá ouvindo, se colocar o... por exemplo... Obrigada. Vamos dizer que o menino Anderson, o menino José, o menino Ricardo, tá ouvindo e tem um erê. Daí ele coloca um brigadeiro para a Luizinha. O erê dele vai ficar triste. Não vai? Mas aí o erê dele vai ganhar outro de outra pessoa. Ah. Mas... se não ganhar, tio, a gente divide. Você divide com ele? Quando você chegar lá? Você ficaria triste? Não. se desse um bolinho, o seu cavalinho desse um bolinho pro Joãozinho e não desse pra você? Não, porque quando não tem, a gente divide tudo lá. É? Esse cenário assim? É. Porque aí, se eu não tiver, ele vai dividir comigo. E se ele não tiver, quem vai dividir sou eu. Ah. É tudo assim lá. Olha. Mas lá, se a gente chegar com esses docinhos aqui, é. Eu não vou falar pra eles, é tudo meu. Ah. Não é. É, tem que ir. Todo mundo tem que ter. Ah. E quando o seu cavalinho come um docinho, você sente igualzinho. Que se fosse você mesmo comendo. E quando a gente coloca na oferenda, você pega o equivalente no espiritual. A energia uma cópia. Dele. A energia dele. Porque o docinho, se você colocar o docinho pra mim lá no jardim, o docinho não vai sumir lá. É, e aí? O docinho vai daí ficar lá. Daí vai ficar triste, o Erê não veio pegar. Eu já fui lá e já peguei a energia dele. Ah. E aí, olha que pergunta interessante. Estão me soprando aqui também, né? Estão soprando? Não. Essa pergunta interessante, eu não posso esquecer. É, quando a gente coloca os docinhos pro ele, depois que você pega a energia dele, a gente pode voltar e comer também? Depois? Se você quiser, porque aonde você pôs? Ó, você põe docinho no jardim, não é? Ah, não pode pôr dentro de casa? Eu nunca coloquei. Pode pôr. Uhum. Pode pôr, mas tem gente que coloca no jardim. O cavalinho não coloca no jardim. Ah. Ele não volta lá pra pegar, porque aí tá cheio de formiguinha. Ah, entendi. Mas quem coloca em casa? Ou então tem gente que coloca até na geladeira, pra ficar bom pra comer depois. Ah, mas aí não é pra nós. Se não se colocar na geladeira, você não pega? Não. Tem um lugar certo, então, pra colocar. Tem que ter. Você fala assim, ó. Você pega uma balinha dessa aqui e fala assim, ó. Essa daqui é pra você. E então, deixa lá, não precisa comer. A estratégia não funciona, então. Eu compro um refrigerante de 2 litros, coloco na geladeira, falo, olha, ele é pra você, tome tudo. Daí, na hora do almoço, eu vou lá e eu mesmo me sirvo e tomo. Põe um pouquinho assim, ó. E deixa lá no cantinho. É, entendi. Se colocar tudo também, daí vocês acabam exagerando, vocês bebem demais. Vocês nunca exageram? Se eu colocar uma garrafa, você vem e só bebe um pouquinho. Não, não beber tudo. Mas não é exagero. Não é exagero. Tá certo. É vontade. É vontade. No mundo espiritual, vocês usam guias? Igual o cavalinho tá usando? Não. Pra, por exemplo, ilustrar que vocês trabalham pra um banco? Não. Já não. Isso aqui, eu uso, porque às vezes eu trabalho com ela. Com ela, isso aqui é uma PT. Essa aqui é a minha guia. Mas isso aí na ponta é um monte de chupeta. Você sabe que podem chamar você de Luizinha das Sete Chupetas, né? É. É um nome bom? Você gostou desse nome? Não, né? Não. Não gostou, né? É um nome feio, né? Menina de Sete Chupetas. Essa aqui eu uso pra fazer trabalhinho. Não. Se vem alguém que eu vou benzer, eu vou usar ela no Guaraná e vou benzer com ela. Pode. Mas se eu não tiver que usar também, eu posso vir sem usar. Tanto faz. Tanto se alguém chegar pra conversar com ele, precisa trazer alguma coisa? Não, só um docinho. Ah, eu vou falar que não. E se não, você não é uma chupeta? Não precisa. Você vai ficar feliz? Todo presente a gente, dado de coração, a gente vai aceitar. Você já ganhou algum presente que não foi de coração? Eu não. Graças a Deus. Todos eles foram de coração. E se alguém dá presente pra ganhar alguma coisa em troca do Erê, o Erê fica sabendo? Se eu trago o docinho pra pedir algum favor pro Erê? Fica, mas tio, ó, todo mundo que vai lá na casinha pedir ajuda pra gente, vai pedir alguma coisa pra gente. Vai. Com um presente ou não. É. Todo mundo vai lá pra pedir. Pra pedir um passe, pra pedir uma saúde, pra pedir qualquer coisa você vai pedir. E pode pedir qualquer coisa pro Erê? Pode pedir. Pode precisa pedir. Ver se a gente vai poder fazer. Ah, é. Vocês vão ver na hora. Pode. É. Até as coisas boas que pede. A gente precisa ver tudo, né? Tem o merecimento, né? Tem. De tudo. Tem coisa boa. Se não, é muito fácil. Uma pessoa que nem esse menino que eu peguei, ele tava doente. Aí você vai lá e vai falar assim, não quero mais que ele fique doente. Ah. Mas esse foi o que ele já tinha combinado, que ele tinha que passar por isso. É, não pode. Quem ensinou você a falar assim foi a avó? Você tá falando igual a gente grande. É que a gente faz muito, a gente lê muito lá, né? Ah, é? Você lê livro? A gente vai na... Não, a gente vai lá naquele onde escreve. Ah, escreve. Já sei. Aí a gente tem que ir. Já tem que, já vem sabendo. Saber. Ah. O Erê consegue acessar arquivos... Você sabe que você já teve vida passada, né? Além dessa última. Sim. O Erê consegue acessar arquivos de vidas passadas? Consegue. Consegue? Você sabe que você já foi uma adulta? Eu já fui uma vez. Mas você gosta de olhar nisso ou não? Não. Não gosta? Não. Porque... Fica olhando muito e vira aquilo. Não, não vira, não. Mas eu fui muito ruim, né? É? É, eu fazia mal pras pessoas. Fazia mal? Na outra. Na... Ah, igual assim, tá, você não, não é? Você não repartia sua balinha? Não. Ah. Não repartia a balinha. Colocava chiclete no cabelo das pessoas. É. Não é bom, não é bom. Então você foi muito má, viu? Muito má. É, isso era ruim. Mas eu não gosto de lembrar disso. Não gosta? Você acha que é só você que passa por isso? Não, ou a maioria? Não, todo mundo. Tem ele que nunca encarnou na Terra. Você. Tem, né? Mas quando você tá aqui, você pode escolher o que você vai fazer. Olha. E aí você vai fazer uma coisa que não é boa, mas porque na hora pra você vai ser bom, que você vai ganhar alguma coisa. Ah, acontece isso aqui, sim, não é? Sim, toda hora. Você vai fazer, você sabe que tá errado. É. Grudar o chiclete no cabelo. É divertido só pra mim. Então. Pô, aí você sabe que tá errado. É, tá errado. Mas você foi lá e fez. Fez igual. Então você já foi dessa menina levada da breca. É, mas aí eu já era grande, né? Já, é. Não era mais menina, né? Ah. E o que você acha que faz uma criança deixar de ser criança? Lá em cima? Aqui na Terra. Aqui na Terra? É. É dizer, vocês falam muito dessas luas, né? Ah. Que tem. E aí cada lua você vai crescendo e perdeu. Não. Mas uma criança, mas uma pessoa, ela não precisa parar de ser criança. Ah, isso, você fala assim, né? Na atitude, né? É. Não precisa, né? Não, não precisa. Só que aqui na Terra vocês falam das luas, e vai passando lua, ficou velho que nem a avó. Porque então lá é não tem mais. Eu tenho seis luas, mas assim, porque eu quero. Ah, então eu já sei o que é. Você me ensinou uma coisa muito importante agora. Eu acho que então eu aprendi assim, o que faz a criança deixar de ser criança é o tempo e a idade que vai passando. É. Vai ficando mais velho. É. Daí vira adulto. Porque lá eu brinco ainda, né? E vocês não fazem aqui. Não faz. Não brinca mais. Mas eu trabalho que nem vocês. Olha. Eu vou lá fazer um negócio de escrever igual vocês fazem aqui. Você faz quase tudo. Eu limpo o jardim igual vocês fazem. Coisa de aqui. Adulto. Então. E não ficou criança. Trabalho e não. E não ficou adulto. Você faz coisas de adulto, mas não precisa ficar ranzinha. Não precisa ficar igual a avó. A avó não é ranzinha. A avó não. A avó é boazinha. Boazinha. A avó não é boazinha, não. A avó, ela é chatinha, porque ela briga com a gente quando a gente faz coisa errada. Ixi. Né? Olha, a avó tá vermelhinha agora aí do seu lado. Depois ela briga comigo, lembra? Vai. O que você foi falar que a avó fica vermelhinha? Não, olha. Você está querendo dizer o seguinte, a gente pode fazer as atividades de um adulto com a humildade da criança, a alegria da criança. É a alegria. Tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. E você acha que quando a gente está mais alegre é mais fácil tentar na sintonia das crianças? É. É. O erê da pessoa vem ajudar quando ela fica alegre? Vem ajudar. Vocês notam quando uma pessoa está passando por uma dificuldade? Sempre tem um guardião junto. Sim. Qual das entidades da Umbanda você gosta mais? Ah, eu gosto de todas. Que nem mesmo o índio sendo feio e bravo, eu gosto dele. Você gosta? Você gosta de todas? Eu gosto. Mas, assim, você já conversou, por exemplo, com um marinheiro? Eu já. Já? Mas é difícil também, né? É difícil esse cara. É, porque eles ficam balançando. Você fica perdoada. Eles balançam e só dá risada. Até no mundo espiritual eles fazem assim? É, fica tudo assim. Oh. Eles balançam. Você às vezes imita eles? A gente brinca lá, em cima de tudo, do índio. Tudo. Pode um erê incorporar e querer imitar um preto velho? Não tem autorização? Não. Não, aqui na Terra. Hoje, por exemplo, se você uma criança brincando com a outra, incorporada, ela pode imitar um marinheiro, por exemplo? Brincadeira. É. Você acha que o pai de santo vai querer proibir ou vai querer... Aí não vai. Pai do pai de santo. Aí ninguém proíbe nada. Os preto velho não ficam bravos se a criança imitar eles. Não, a gente brinca de imitar a avó. Quando ela fica brava assim, a gente fala. Imita como que a avó fala? A avó ela usa aquele negócio que ela fuma assim, porque não tem nada pra imitar aquele negócio. Tem assim. Um negócio parecido. Ah, vou colocar um negócio. E aí? Não pega firme, irmã! Ela faz assim. Ah, avó é divertida, não é? Agora? Que bonito. Como é que você acha, Lizinha, que faz... Que a pessoa quer incorporar um erê, quer aprender a incorporar um erê, você que já passou por essa fase de incorporar um cavalinho. Qual que é o jeito melhor que tem para quem é um médium iniciante incorporar um erê? Primeiro ele tem que ter muita fé, tio. Fé. Muita fé e ele tem que saber se é isso que ele quer. Ah. Né? Porque... Hoje você vai, você faz tudo, aí tem todo... Aquele trabalhinho de preparar o cavalinho. Aí depois o cavalinho fala que não quer mais. Ai. Então, primeiro, você tem que saber se é isso que você quer. É. Porque você vai ter que ter a responsabilidade para cuidar de todos os seus guias. Vai ter jardim para cuidar? Vai. Ai. Vai ter tudo. É. Então, você tem que ter muita fé. E realmente querer fazer, querer trabalhar, praticando a caridade. Caridade? Que é isso, Luizinho? É coisa boa. Ah, isso não, tá bom. A avó que fala, né? Tem que fazer caridade, fazer as coisas boas. Tá. E a gente vem aqui no cavalinho pra fazer isso. Pra fazer isso? Pra fazer as coisas boas. Entendi. Então tem que querer fazer isso pra estar na sintonia do erê. Pra estar em sintonia com qualquer entidade. Qualquer um deles. Você tem que saber que tem você saber. Quer isso que você quer. Olha. Pra fazer o bem pra todo mundo. Nossa. Né? Porque assim, a gente tá dedicando o tempo nosso. E o amor. Que é muito pequeno perto daquele de vocês, né? É pequeno. É. Pra você a gente ficou falando aí um montão. Pra mim não. Pra mim eu tô falando um pouquinho. Ah, é verdade. Então passou, a gente vem aqui um tempinho e tem que fazer o bem. E tem que querer bem as pessoas daqui. Olha. Quem só faz o mal consegue incorporar um erê? Consegue, mas você acha que se você não tá bem, o seu erê vai conseguir fazer bem pra alguém? Não vai. Tem que se cuidar, né? E quem só faz o mal não vai ficar procurando. Perdendo o tempo aqui. Brincando de ser alegre. E nem ir lá na igrejinha pra rezar. Na igrejinha. Sabe onde é a igrejinha? Não. Tem as igrejinhas daqui, né? Que não é nessa que eu vou. Ah, das outras religiões. É. Sim. Quem faz o mal não quer ir nesses lugares. Não quer, não quer. E não quer erê por perto também. Não. Claro, faz sentido. Tá certo. E o que você gosta assim, então? Então você está dizendo, deixa eu ver se o tio entendeu. O médium, ele tem que gostar de fazer tudo o que é bom. Já ajuda na mediunidade. Já. E ter fé. Tem que ter fé. Tem que acreditar nas entidade que vai vir aqui pra ele. Já aconteceu de um erê querer incorporar e estar preparado e o médium não deixar ele dar passagem? Acontece. Porque às vezes vocês ficam só ali no pensamento, titio faz assim, titio faz assim, e a pessoa fala, ai, não sei se sou eu, não sei se é o outro, não sei. Você já viu assim? Já vi. Já vi de cavalinho não querer que venha. É? E não quer que venha, aí fica naquele negócio batendo assim, porque tem que vir, porque se a gente tem que vir é porque tem alguma coisa pra fazer. Foi. Então fica, porque um tem que vir e o outro não quer que venha, então dá esse, como vocês chamam aqui? É impacto. É. Uma convergência de energia. Aí é ruim, porque o... Divergência. O... Choque. Dá um choque isso. E aí fica ruim. Porque depois o cavalinho passa mal. O erê não faz o que tinha que fazer. A pessoa não recebe presentinho. É. O erê não come o docinho. Nem o docinho. Mas pelo menos não ficou cuidando do jardim. Mas o jardim depois a gente tem que cuidar. Tem que... Não é toda hora, nem que fica cuidando do jardim, né? É só um pouquinho. Tá bom, então. Olha, passa aí uma mensagem final para as pessoas. Eu já vou embora? Já tá chegando. Então pera que eu vou comer mais um docinho. Então tá bom, tá gostoso o docinho, né? Uhum. Então antes de você passar a sua mensagem final, enquanto você passa a você come, pergunta pra vovó se ela não tem uma mensagem pra passar pra gente. Que tem que ter, que ela quer que as pessoas aqui tenham mais amor com uma com a outra, sabe? Uhum. E pensar mais na pessoa que tá do lado, assim. Uhum. Não pensar só no seu bem, só olhando assim, sabe, pra você? Só pro umbigo. É, esse. Falou pra pensar mais nos que estão do lado. E tentar ajudar mais. Nossa. As pessoas, sabe? Uhum. Dividir o docinho, sabe, tio? Eu acho que é isso que ela quer falar. Tem que dividir docinho, igual a gente faz lá. É? Uhum. Nossa. A vovó é muito sábia, não é? É. Ela é um espírito muito sábio. Nossa. Ela sabe um monte de coisa. Sabe, né? E não sabe ver aquele negócio que escreve. Vamos fazer assim? E ainda tem balinha pra você, não tem? Então quando você vai comer. Mas essa balinha é de você, então. Tem uma pra cada um. Olha, deixa eu te pegar. Mas assim. Uma de cada um pra cada um de vocês. Tá, muito obrigado. Pode falar. Vamos dar uma oportunidade para uma das crianças que está aqui, a qual que mais tem vontade de falar alguma coisa, e você fala por ela. Mas não pode. Só pode falar da avó. É, então tá bom. A minha gente acabou, era para ganhar tempo, né? Mas essa balinha é para vocês, é uma de cada para cada um. Então, eu aprendi a lição da vovó e vou repartir com todo mundo. Tem que fazer, né? Tem que olhar para as pessoas, tem que ajudar as pessoas do lado. Tem que sempre, porque a gente não consegue fazer uma caminhada sozinha. Não consegue. A gente sempre precisa de alguém do nosso lado. Uma hora a gente vai precisar de ajuda e a outra hora o outro amigo vai precisar da ajuda. Então sempre você tem que querer ajudar. Tem que querer, né? Tem que querer ajudar e sempre fazer, que nem a avó fala, fazer a caridade. É. Aqui, né? O bem. O caridade. Bem. Fazer o bem, ajudar. Essas pessoas que ficam, que passam fome aqui. Isso é muito triste aqui no mundo de hoje. É triste. E às vezes, então, a avó tá vendo que uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, já vai iluminando bastante ponto no planeta, né? E tem bastante gente que faz já. Já. Mas é tanta gente que precisa que esse monte que faz parece que não é ninguém. Nossa. A gente quase não pensa assim, né? É. E às vezes porque a pessoa... vocês pensam assim aqui na Terra. É. Ah, mas eu sozinho não vou conseguir. Não vou fazer nada. Vai, porque aí você pensa assim, o outro pensa assim, o outro pensa assim. Se juntar todo mundo, vocês conseguem mudar. Muita coisa, né? A missão da Umbanda na Terra é muito bonita, né? É. Muito bonita. Tá bom, então, Luizinha. Muito obrigado pela sua visita. Então dá uma mensagem final. Então, eu quero que tenha muita paz, muito amor aqui, nessa terra, pra poder evoluir mais aqui. Isso aqui é muito atrasado. Mas só fazendo mal, vocês não vão conseguir. Não vai. Então, vocês têm que fazer o bem aqui, e ajudar os amigos do lado. E tem que ter muito amor aqui na Terra. Que tá faltando isso aqui. Tá faltando. As pessoas, elas só gostam delas. Delas, né? Não gostam do outro. E busca o outro pra que ela que seja satisfeita. Pra que próprias... ela... Porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. Entendi, então, entendi. Então, é isso que tá fazendo o atraso de vocês. Nossa. Tá certo, então. Tá bom. Dê um abraço na vovó. Na tia Carol também. Tia Carol. E já que a tia Raquel veio também. É. Vamos falar da tia Raquel. Dê um abraço em todas elas, viu? Tá bom. E quem sabe, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Tá muito bom. Obrigada. Você quer cantar falar comigo, viu? Você quer cantar? Eu que agradeço, viu? Eu fico muito feliz. Você quer cantar? Não, agora eu não quero. Já cantei. Já cantou? Já cantei. Então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Vai, se despedir dela. Terezinha, você já vai embora? Eu já vou. Então, quero dar um abraço em você. Tchau, tchau. Viu? O Xalá te abençoe, tá? Muito obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada por você me chamar aqui, porque aqui eu nunca vi. Você nunca viu aqui? Aqui não. Olha. Você gostou? Gostei. Ah, oh, que bom. Só o gatinho que não apareceu pra brincar, né? É. Aquele gatinho é bravo, tio. Ó, tem os... Eu quero um pontinho rosa. Tem? Tem? Tem que pegar lá. Tem sim. Vocês pegam um pouquinho na cabeça? Pode tirar. Pode ali, Rodolfo, pegar. Você tava tão bonitinha, Luzinha. É, mas então, isso aqui só fica aqui, né? Lá, lá em cima... Eu arrumo meu cabelo, mas aí não é só essas coisinhas de pegar assim. Como é que é? É tudo coisa assim que... Mais fácil. Que a gente pensa e faz. Olha. Sabe? Que fácil. Aqui não tem isso, né? Não tem. Tô eu falando que aqui é tudo atrasado. Eu já tentei, já não funciona. Aqui é tudo atrasado. Lá a gente pensa no cabelo e o cabelo fica bonito. Mas é que aqui eu gosto de pôr essas coisas, porque ó, esse cabelo assim, ó, dessa cor e assim... Desse jeito, vai tirar o brinco. Ele é só dela, do cavalinho. Ah, o meu cabelo não é assim. Como é que é? O meu cabelo, ele é todo assim, ó. Porque eu não tenho essa não cor é aqui. Não sei como é que chama. Ele é todo negocinho assim, ó, bem entendi. Pequenininho. Aí faz um monte de negocinho tuxo, assim, sabe? Tuxo, é. Tuxo. Olha. Ô, tio. Você é muito bonita. Eu vou embora, tá? Você então. Vai embora. É que eu tô pegando. Tchau. O muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, por ter tchau. Vindo, viu? Que Oxalá abençoe você, que tá bom? Me abençoe, me abençoe e abençoe você também. Que assim seja. Porque agora eu vou pra lá, vou firmar. Vou trabalhar um pouquinho agora. Trabalhar um pouquinho, né? É isso? Pode. Tá saindo? Você vai trabalhar? Agora eu vou firmar pra ir embora. Tchau. Olha. Tá bom, tio? Tudo bem. É que é pra você ficar, Luizinha. É, vai ficar. Mas agora tá aí, né? Eu tenho um fotógrafinho. Tchau, Luizinha. Tchau. Tchau, tio. Vou fazer minha velhinha aqui e vou embora. Tá bom? Tá bom. Gostei de falar. Gostou? É. É pra pôr esse daí aqui? Põe aqui. Tatiana, como você está se sentindo agora? Estou bem. Bem? Tô. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, quero agradecê-la. Há quanto tempo que você está na Umbanda? Uns 9 anos. Nove anos, nove já? Anos, é. Você sentiu assim, que muda do início, daí você vai ficando mais e mais em sintonia com a entidade. Começa mais difícil, né? É. Mas é. Mais. E você vai aprendendo com o tempo. Sim. Então, igual a mãe Patrícia falou, não deve desistir porque muitas vezes começa consciente. Sim. Entendi. Sim, eu comecei totalmente consciente. Consciente. Uhum. E daí vai ficando menos e menos. Você vai, né? Conforme, vai aprendendo. Conforme a sintonia. Nossa, quantos anos já? 9 anos. 9 anos. E você pretende ficar mais? Sim. Graças a Deus, né? Tá certo, então, olha, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, pela sua energia e pelo conhecimento que todos nós agora pudemos colher, graças à sua dedicação e à sua caridade, viu? Obrigado a você, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tchau. Tchau.